teu senhorio, a tua salvação em nossas vidas, Senhor. Nós éramos os piores dos piores, Senhor. Nós éramos aqueles rejeitados, Senhor Jesus, cuja tua graça nos alcançou, Deus. Eu te louvo, Senhor Jesus, porque um dia todos nós estávamos perdidos e a tua graça nos alcançou, Deus. Porque não havia nada, absolutamente nada em nós, Senhor Jesus, que não fosse absolutamente dependente da tua graça, Deus. E permanecemos na dependência da tua graça em nossas vidas, Senhor, que é a razão pela qual nós não somos consumidos, Senhor. Te agradeço, Jesus, porque o Senhor nos amou, porque o Senhor tem nos amado, e o Senhor permanecerá nos amando para toda a eternidade, Senhor. Por isso, Senhor Jesus, nós queremos declarar que essa noite, neste lugar, é tua, Senhor. Que a razão, a motivação do nosso coração de estar neste lugar é o Senhor. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui nessa noite, Senhor Jesus. Essa noite é tua. Reine neste lugar, Senhor Jesus. Venha reinar. Venha, Espírito Santo, com liberdade, agir neste lugar, trazendo cura, salvação, libertação, liberdade neste lugar, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor está aqui nessa noite. Está em cada um de nós. É para a glória do teu nome, Senhor Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém? Amém? Aplaudam o nome dele. som. Amém. Que Deus flua como um rio de água viva nesse lugar. Amém. Se você tem sede essa noite, que você vai ser saciado da sua sede do Senhor. Amém. Amém. Thank you. gosto muito de tocar essa música que a gente vai tocar agora, principalmente por causa do refrão dela, que declara quem é o nosso Deus, amém? É muito bom você declarar numa geração descrente como está aí fora, ou mesmo numa geração que tem vergonha de declarar o Deus a quem serve, tem vergonha de ser santo nessa geração, é muito bom você declarar isso com a tua boca. Essa música é uma música que a gente tem que declarar o tempo todo, fazer esse refrão a nossa vida diária, declarar o tempo todo: eis o nosso Deus, o alfa e o ômega, o princípio de todas as coisas e o fim de todas as coisas, aquele que está nele tem a vida eterna, amém? Declare isso mesmo. Confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Veja a hora desse dia chegar onde todo o inferno vai se ajoelhar, declarando a glória do nosso Deus. Amém? Amém. com essas coisas. Deu uma congregação. Amém. Eu espero mesmo que, como vocês tiverem a minha idade, vocês não permanecem sendo o que vocês têm sido hoje. Amém. Porque o que a gente tem visto assim muitas vezes dentro da igreja é que o tempo rouba o prazer, a alegria de louvar e adorar a Deus. Eu vim de uma igreja, fui criado numa igreja hiper tradicional, onde louvor era uma encheção de linguiça durante o culto. Colocava umas três musiquinhas lá para encher linguiça, né? Cada um mascando chiclete, olhando para a parede, olhando para o teto. Essa entrega, um jogo todo mundo que estava ali, porque eu sei que tem gente que tinha uma adoração genuína e verdadeira, né? Mas a questão, quando eu tocava no louvor, eu fazia parte do ministério de louvor, eu via muitas vezes como se era tratada essa questão do louvor dentro da igreja agora, da qual eu vim. É impressionante isso, como tem gente que acha que louvor e adoração é uma coisa para encher linguiça durante o culto. Esse é o único momento durante o culto em que a gente tem para dar a Deus, né? Que você tem para dar alguma coisa a Deus, que é o teu louvor e a tua adoração. Durante toda a nossa vida, a gente recebe da parte de Deus, né? Esse é o momento que jamais pode ser tratado como uma coisa de segundo escalão. Eu não estou dizendo que a palavra não tem o seu lugar e a sua importância dentro da igreja, mas eu não acho que a palavra é mais importante que o louvor e a adoração, porque afinal de contas você não foi criado para a palavra, você foi criado para o louvor e a adoração. Amém? A palavra de Deus é a rocha da nossa vida, da nossa existência, é aquela qual nos direciona. Amém? Sem ela nós não somos nada. Mas nunca o louvor e a adoração deve ser tratado como uma coisa de segundo plano no culto diário da minha e da tua vida. Amém? É óbvio que louvor e adoração não se restringe a isso que acontece aqui no domingo. É a nossa vida do porta para fora, é aquilo, as nossas escolhas, é aquilo que a gente faz todos os dias. Amém? Esse é o verdadeiro culto do louvor e adoração a Deus. Mas esse momento aqui é importante também, essa liberdade que você tem de adorar a Deus com a tua cultura. Amém? Glória a Deus por isso. levar. Que a gente sabe, tem uma certeza no coração, que aquele velho homem que estava nos destruindo morreu. De vez em quando quer ressuscitar, mas ele morreu. Mas a gente tem uma obrigação nessa terra, que é escrever a história de Deus aqui na terra também. Amém? Tem essa consciência, coloca isso na tua cabeça. Você tem que ajudar a escrever a história de Deus nessa terra. Você é o instrumento que Deus vai usar. Amém? Com o quê? Dobrando seu joelho para orar. Não é só evangelizar. Evangelizar é o que você tem que fazer naturalmente, mas é orar. Amém? É jejuar pelas pessoas também. Amém? Amém? Você, Deus está chamando você para escrever a história dele nessa nação, amém? Tenha consciência disso. Você recebeu de graça, transmita de graça também, amém? Santo, Deus, Senhor, levante suas Deus, se a gente olha para frente, Deus, e acha que a caminhada é longa, nós temos a certeza de que o Senhor está para nos sustentar nessa caminhada, Senhor. Muito obrigado por isso, Deus. Nós queremos ajudar, Deus, a escrever a história do Senhor nessa nação, Pai. Nós não queremos mais, Deus, não ver as coisas acontecendo no nosso lado, Senhor Deus. Nós queremos curar, Senhor Deus, porque isso é a promessa que o Senhor deixou para nós, Senhor Deus. Basta só quebrantar o nosso coração, te buscar, Senhor Deus, nos prostrar, não ter vergonha, não ter medo, Senhor Deus. Sim, Deus, nós cremos, porque é real, isso é real, Senhor Deus. Foi real lá atrás, e é real hoje, e vai ser real lá na frente, até a sua volta, Senhor. Em nome de Jesus, por isso nós cremos, Pai, por isso te aplaudimos, Senhor Deus. Porque o Senhor é digno de receber, Deus, o meu louvor, o nosso louvor e a nossa adoração. Só o Senhor é digno, Deus. Só o Senhor, Pai. Amém. Thank you. palavra diz, Senhor, que a vida veio entre nós, Senhor. Hoje nós podemos tocar, falar com a vida, Deus. Deus, tu és a vida, Senhor Jesus, a vida que está em cada um de nós, Senhor. Nós temos a vida eterna porque o Senhor está em nós, porque o Senhor é a vida eterna, Senhor. Tu és a vida eterna, aplauda o nome dele, amém. Essa noite. Sou de esperança. deixar, Pai, ecoar essa canção, Deus, por toda a terra. Se não for por toda a terra, que seja nosso vizinho, Pai, do lado. O que a gente não pode, Deus, é deixar de falar do Teu amor, Senhor. Deixar de contaminar essa terra, Deus, com as Tuas ideias, com a Tua verdade, Senhor, Deus. Tem tanta gente morrendo, Pai, fora, Senhor. Deus, não queremos mais, Pai, ficar de boca fechada, Senhor Deus, enquanto outro morre do nosso lado, Pai. Deixar um irmão morrer de fome, Senhor Deus, tendo pão na mão para oferecer, Senhor. Nós não queremos mais, Senhor Deus. Chega, Pai. Muda, Senhor Deus. Quebra o meu, Senhor Deus. Coração de pedra, Senhor Deus. Coloca o coração de carne, Pai. Muda, Senhor. Eu me coloco em Tuas mãos, Senhor Deus, para mudar, Senhor, aquilo que está errado. Provém do Teu trono, Senhor Deus. Tira, Pai. Tira, Deus, as escamas, Senhor Deus, para que eu possa enxergar, Senhor Deus. E deixar, Pai, a música ecoar, Senhor Deus. Nem que seja no meu vizinho do lado, Pai. Nem que seja do meu irmão que está morrendo na minha frente, Senhor Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos ama, Senhor Deus. Muito obrigado por o sacrifício que o Senhor fez naquela cruz. Muito obrigado, Senhor Deus. Nunca, nem que a gente viva 1000 anos, a gente vai ter como pagar, Senhor Deus. Que o Senhor é santo, Deus, santo, santo, santo é o Senhor, Deus. Amém, Pai. Novo neste lugar agora em nome de Jesus. Amém. Levante a sua voz, irmão. onde você estiver agora, levante a sua voz e adore o nome dele, amém. Que ele venha curar tuas feridas nessa noite em nome de Jesus. Lance sobre ele o teu fardo, irmão. Permita que o Senhor nessa noite em nome de Jesus tire esse fardo das suas costas. Senhor Jesus, o nosso fardo é teu, Deus. Nós declaramos, Senhor Jesus, a nossa incapacidade, Deus. Nossa incapacidade, Deus, diante da vida, Deus, sem o Senhor. Sem o Senhor nós não somos nada, nós não podemos ir a lugar algum. Nós não podemos fazer absolutamente nada sem o Senhor. Tu és a videira verdadeira, Senhor. Queremos ser ramos que produzem frutos para a Tua glória, aleluia, Jesus. Queremos ser, Senhor, essa geração que produz frutos para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Não queremos ver a nossa geração passar, ser consumida pelo pecado, Deus. Não queremos ser negligentes com tudo aquilo que o Senhor nos confiou, Deus. Obrigado pelo privilégio da Tua palavra, do Teu Evangelho em cada um de nós, Senhor. Que a gente se levante como uma geração santa, uma geração que Te busque, Senhor, todo o tempo, todo momento, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Derrame a unção sobre este lugar, sobre cada vida que está aqui, Deus. Encoraje cada um aqui, Deus, a ser santo na sua geração e a pregar o Teu Evangelho puro e simples, Deus. Em nome de Jesus, Pai, santifica todos nós para a Tua glória, Senhor. Santifica-nos para a Tua glória. Faça de cada um de nós, Deus, vasos de honra para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Amém. Faça barulho pro teu Deus. Amém. Amém, Senhor Jesus. E agora faça silêncio para o teu Deus em nome de Jesus. Contemple a majestade dele, a grandeza dele. Aquele a quem amamos, Senhor Jesus. Tu és aquele de quem somos, Senhor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, Senhor, aleluia. Eu sei que a Tua graça em mim, Senhor, foi superabundante, Deus, porque eu sou o pior dos pecadores, Deus. Eu não sou digno de nada daquilo que o Senhor tem feito em minha vida, Deus. todos nós que estamos aqui, Jesus. Te louvamos nessa noite pela tua graça que nos alcançou. Pela tua graça, Deus, que nos alcançou. Obrigado, Jesus. Obrigado. Dá um abraço no seu irmão que está ao seu lado. Amém. Antes disso, aplauda o nome dele mais uma vez. Amém. Aleluias, amém, glória a Deus. Glória a Deus por Ele ser tão maravilhoso assim. E por Ele estar presente na nossa vida, se importar mesmo com cada um, com cada detalhe e com cada coisa assim que pra gente é tão importante. Muitas vezes a gente acha que são impossíveis, mas a gente crê num Deus que é o Deus do impossível. Amém? Não? Eu creio que Ele pode transformar qualquer situação. Ele pode renovar. Ele pode restaurar. Ele pode refazer. Ele pode fazer o que Ele quiser. Porque Ele é Deus. E Ele é um Deus que nos ama. Nos ama muito. Ele foi capaz de entregar o único filho dEle por nós. Sendo que a gente não merecia nada. E a gente não merece nada mesmo. Mas é por amor que Ele faz isso. Que a gente possa ter essa consciência, assim, de que é tudo dEle. É tudo por Ele. É tudo pra Ele. E que a gente agradeça mesmo em tudo, tudo que Ele fizer, e saiba que Ele é poderoso. Amém? Queria chamar assim quem está passando por alguma dificuldade, algum problema, alguma situação, seja o que for, assim, que você acha que é só Deus que pode resolver mesmo, sabe? Que você já tentou, que você já lutou. E que, ou coisas que você acha assim que de repente, sei lá, pela medicina não dá certo mais, ou mesmo que dê certo, mas você pensa assim, poxa, Deus pode, né? Então eu vou ali. Então que você venha. Amém? A gente vai orar por vocês. E Deus ouve cada oração que os seus filhos fazem. Amém? Podem vir aqui pra frente. pode ligar as luzes. Isso, é algum desses botões aí. Vamos se colocar de pé. Eu sempre falo uma coisa que eu acho batida, mas eu gosto muito de falar isso, que é nosso momento de continuar nossa adoração, né? Através de a gente louvou, a gente vai devolver agora para Deus, agradecendo de uma forma de agradecimento tudo que Ele tem nos dado, né? Seria... Não, a gente não está esperando nada, a gente está agradecendo o que Ele tem feito nas nossas vidas, seja a saúde, seja o que for. E todo mundo aqui recebeu o e-mail da Gólgota, né? Do PIP. Todo mundo sabe como que está a situação da igreja, o que que a gente tem que cobrir na segunda-feira. Então quero que você esteja agora pensando nisso, porque esse é o teu lugar, essa igreja é a tua igreja, é aqui onde a gente está louvando. Então quero que você pense nisso, baixa a tua cabeça agora, que a gente possa estar entregando para Deus, devolvendo para Deus, e não se esquecendo disso daqui que Deus tem nos dado todos os dias, que é a nossa responsabilidade. Isso daqui é a nossa responsabilidade. Então, baixa a tua cabeça. Obrigado, Deus. Obrigado por esse lugar, Senhor. Obrigado, Pai, por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá aqui para estar te louvando, Senhor, esse lugar que a gente tem para estar te louvando e te adorando, Senhor. Te agradeço muito, Senhor, por esse lugar, Senhor. Te agradeço que a gente pode falar da tua palavra abertamente, Senhor. A gente pode te adorar abertamente, Senhor. Te agradeço muito, Senhor. Olha para o teu povo agora, Senhor. Olha para cada um, Senhor. Tu sabes as dificuldades que teu povo passa. Tu sabes, Pai, quem está precisando de emprego, Senhor. Quem está precisando de uma oportunidade, Senhor. Olha para o teu povo agora, Senhor. Olha para cada vida agora, Senhor. Isso que eu te peço, Senhor. Amém. Podem trazer aqui. Vou dar um recadinho bem rapidinho da intercessão. Seguinte, o Ministério de Intercessão está providenciando uma caixinha, que é uma caixinha de pedidos de oração. Então, a partir do próximo domingo, lá atrás vai ter uma caixinha, onde, se você não se sente à vontade de vir aqui na hora, nessa hora dos enfermos, ou se você não tem tido alguém que tem, né, te acompanhado assim, em oração, você pode ir até essa caixinha, vai ter lá um papelzinho, você vai colocar o teu pedido lá e vai depositar. Essa caixinha, ela vai ficar trancada, tá? Com um cadeado, e só o Ministério de Intercessão tem acesso a esses pedidos. Vocês podem ficar tranquilos, porque a gente cuida muito disso. Isso é um dos pontos que a gente está sempre trabalhando com o Ministério. Se você também quiser deixar ali um testemunho, que você também deixe ali para compartilhar com o Ministério vai estar orando, agradecendo, amém? Então, no domingo que vem, essa caixinha vai estar lá atrás. E a outra coisa também que eu quero dizer para vocês, que eu fico muito feliz assim, com o Ministério de Intercessão. Deus tem colocado pessoas que realmente são comprometidas com a oração. E nós somos uma igreja que cremos em oração. Eu tenho visto muitos milagres aqui, nós temos visto, e Deus tem feito muitas coisas através da oração. Amém? Daí. É a hora dos estantes. Ai, que dark. É a marcha fúnebre quase, né? Vamos lá. Roseli. Marco. Aê, seja bem-vindo. Valério. Ah, oi, lá atrás. Yoli. Ali. Oh. Tem mais alguém que é visitante por aí? A Vanessa, seja bem-vinda. Quem mais? Tem mais alguém? Tá, eu não enxergo, mas enfim. Agora com o Pipe, né? Vamos lá. Amém. Sejam bem-vindos. Pronto. Desconfio que o Fábio andou pegando aula com os caras aqui da Gólgota. Não preciso nem falar, nem mencionar nomes. Não falei nada. Amém? Galera, é o seguinte. Nós vamos ter dois momentos agora aqui. Que a gente vai ter uma apresentação de um teatro. E, Estevão, vem aqui na frente. Apresente a galera. Fale do que se trata. Boa noite, igreja. Amém? Então, nós somos a Missão Vem. Nós somos... A missão fica aqui em Curitiba, mas nós somos cada um de uma parte do Brasil, né? Vamos chegar mais. A nossa base fica lá em Santa Felicidade, né? Nós estamos ainda no período teórico e somente nos finais de semana nós saímos ou para a rua ou para as igrejas. E hoje nós estivemos aqui no centro, né? Eu liguei para o Pipo e falei, poxa, a gente poderia apresentar alguma coisa lá, né? Apresentar também a missão, né? Porque somos parte de um mesmo corpo, né? E por que não caminharmos junto? Amém? Que tal o Ronei? Ele é de Santa Catarina. Vou deixar eles falarem. Meu nome é Ronei, eu sou de Santa Catarina. E a gente está aqui na Missão Vem fazendo, como o Estevão disse, um trabalho todo final de semana. Tem sido muito bênção, né? A gente veio apresentar uma peça para estar incentivando a todos a estar fazendo o mesmo trabalho que a gente crê que todo mundo aqui já está fazendo. Amém. Eu sou a Ana Paula, sou aqui de Curitiba, moro em Santa Felicidade. Morava, né? Agora moro na base. E estou muito feliz por estar aqui. Nunca vim, mas estou muito feliz, queridos. Eu sou da Igreja Betel. Meu nome é Marcelo, sou de Osasco, São Paulo. Aleluia. Tem alguém de Osasco aí? Faz barulho aí. Maravilha, glória a Deus. Aí, ó. Tem Osasco aqui em Curitiba, né? Tem do lado aqui uma cidade aí, Osasco, fiquei sabendo. Sou de Osasco, São Paulo. Meu nome é Marcelo, sou da Igreja O Mundo para Cristo. Olá, meu nome é Kedma, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, do Ministério Internacional Shalom. E esse é o Gabriel. Oi, Gabriel. Meu nome é Jorge, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, do Ministério Internacional Shalom. Meu nome é Ana Luísa. Sou conhecida bastante como Munana. Sou aqui de Curitiba, da Igreja Provisão e Vida. E sou aluna noturna. Todos eles são em tempo integral. Eu só faço à noite. Beleza. Enquanto a gente se posiciona... tira aqui para nós. Esse teatro, ele denuncia pelo menos 4 cânceres da nossa sociedade. Que é o quê? O primeiro deles é a religião, o segundo deles é a falta de... a religiosidade, o terceiro as drogas e o quarto a depressão, tá? E ele se chama Kumbaya, que é uma palavra africana que quer dizer passa por aqui, Senhor. Amém? só tem cego. Amém? Interessante que esse teatro mostra que Deus tem levantado homens e mulheres de Deus para alcançarem essas pessoas. Amém? Aqui no nosso grupo, nós temos um índio. O índio Terena. Ele vai... Ah, é? Olha... Vai falar pra gente como que é lá na tribo. How? Na verdade, eu vou falar sobre a realidade que acontece hoje em dia. Eu sou descendente da tribo Terena de Mato Grosso do Sul. E eu acho que a realidade que acontece aqui está chegando nas aldeias. A questão de drogas, de bebida, de prostituição. Então, eu vim de Mato Grosso do Sul para fazer esse treinamento também, sabe, de questão de missões, o que eu poderia levar tanto para a cidade quanto para a aldeia, sabe. É um povo muito carente, realmente, eles são muito receptivos com as pessoas, sabe, eles são muito a questão de amor, realmente. Só que as pessoas levam outra coisa, sabe? A questão de... Chegou o governo lá também para tentar ganhar voto e estragou realmente a cultura. Isso acontece na maioria das aldeias, sabe? A questão de tribo, realmente. E é o que eu peço, realmente, a questão de oração. O pessoal indígena da aldeia. E teve os missionários que chegou lá em 62, parece, e foi difícil de questão de ministrar o evangelho lá, porque a questão do governo, ele achou que ia tirar a cultura, mas o governo mesmo foi quem tirou a cultura dos índios, a questão de dinheiro, a questão de votos. E a realidade realmente está bem escassa, assim. A prostituição, o álcool, o que mais se vê lá, índio é se matando, um grande índice de suicídio, depressão, sabe? É a questão de a gente tem que demonstrar o que a gente vive aqui, sabe? Por mais que a gente não estamos lá, mas tem um grupo de missionários, a questão de oração. Eu sei que aqui a gente tem demonstrado amor um pelo outro, e é engraçado ver essa tribo crescendo, sabe? Muito bom. Agradeço a Deus pela vida de vocês. É isso aí. Amém. Sobre isso que ele falou, esses dias eu tive uma discussão com um ateu acerca dessa questão do cristianismo, quando ele adentra nas tribos indígenas, que o cristianismo veio para roubar, para matar e para destruir. O cristianismo faz papel do diabo no meio indígena. Mas isso daí, apesar de que existe uma parte disso que é verdade, que a igreja na sua história já errou muitas vezes nessa questão de evangelizar tribos, né? Hoje se tem tido um novo conceito dentro da antropologia cristã e dentro de missões. Hoje há um novo conceito acerca dessa questão de levar o evangelho para as tribos urbanas. Uma das questões, principalmente, é que a gente crê fielmente no fator Melquisedeque, ou seja, na revelação universal de Deus, que Deus se revelou a todos os povos, a todos os povos. Então, o que tem acontecido muito, para quem já leu o livro Fator Melquisedeque, do Don Richardson, os missionários chegam nessas culturas, em algumas tribos, em algumas nações, Deus já está lá. O povo já está pronto para receber o evangelho. Chega lá e anuncia o evangelho, e tribos inteiras, nações inteiras têm sido ganhas para Cristo por meio desse trabalho de um pouco de entendimento, apenas isso, um pouco de entendimento, entender aquilo que é cultura e entender a forma como Deus se revelou naquela nação. A questão estratégica, né, de você chegar lá e entender isso, descobrir aonde está Deus ali. E é fantástico que Deus está presente em todas as culturas por esse mundo. Quando você lê esse livro, você fica pasmo com a forma como Deus se revelou de maneira universal. Eu não estou falando de ecumenismo, eu não estou afirmando as outras religiões por aí, não é isso que eu estou fazendo, ok? Mas estou dizendo para vocês que Deus se revelou a esta terra de alguma forma. E o mundo, Jesus, quando ele veio aqui na terra, ele falou o quê? Que a seara é grande. O mundo está pronto para o evangelho faz muito tempo. Aliás, talvez está passando o tempo já, porque a gente é tão marculino nessa questão, a gente é tão devagar na pregação do evangelho, que tem muita gente deixando passar isso em branco. Então, que a gente seja uma geração que a gente seja mesmo de fato relevante na nossa geração, em nome de Jesus. Amém? Então está lá. E uma das coisas que eu sempre falo para eles é o seguinte: você tem que perguntar para o índio se o evangelho é danoso para a vida dele. Porque há uma diferenciação entre o evangelho e aquele que muitas vezes leva o evangelho. Muitas vezes esse que está ali levando o evangelho está cometendo um erro, mas o evangelho não tem nada a ver com isso. O evangelho muitas vezes ele leva a culpa por aquilo que eu e você fazemos de errado nesse mundo. Né? E a mesma questão é ligada a ministérios como esse, o ministério Gólgota, o ministério que está por aí em outras cidades acontecendo, de ter esse trabalho específico, né, voltado para as tribos urbanas, onde essa questão cultural não se é entendida de muitas formas, né? Isso daqui é julgado como um estereótipo que a sociedade coloca e pronto, é aquilo ali. Eu estava numa entrevista semana retrasada e a entrevistadora perguntou justamente isso: como é que é essa questão do preconceito? Eu falei assim: é a questão de que o rock ele é o bode expiatório, ele é o estilo musical usado de forma, né, de uma forma criminosa, né? É criminalizado mesmo, o roqueiro é criminalizado. Você pode ser um sertanejo, falar música de corno a vida inteira, quando você se converte, se você usar o sertanejo para Jesus, está valendo. Há um entendimento de que esse estilo musical pode ser santificado, porque o que diferencia é a letra da música e não o estilo que está sendo tocado, né? Ok? Quando uma pessoa é um pagodeiro e ele se converte ao cristianismo, o estilo, o pagode pode ser usado para Deus ou não pode? A gente discorda disso, né? Mas a gente respeita pelo menos, né? O reggae pode ser usado? Também não, mas a gente também respeita, né? Mas a gente respeita, a gente entende, né? Quando você vai lá na Assembleia de Deus, lá está tocando os baião, está tocando lá, né, os forró para Jesus lá, a gente não discrimina isso. Amém, glória a Deus. Todo estilo de música foi criado para a glória de Deus, amém? E a gente entende isso, alguns eu creio que não, mas outros sim. Né? Então está aí, e é interessante que da nossa parte a gente tenha esse entendimento. Então tem muita gente que olha para isso e condena isso, né? Não importa se vidas estão sendo salvas, Não importa se famílias estão sendo transformadas. Não importa se tem gente largando das drogas, da prostituição. Nada disso interessa. O que interessa é que a forma não pode. A forma não pode. Nenhuma dessas pessoas um dia sentou comigo e perguntou como era a minha vida antes de Jesus. Quando me apresentaram Cristo na minha vida, disseram uma frase chavã, que é a chave que até hoje está comigo na minha vida. Disseram assim para mim: venha para Jesus do jeito que você é e deixe Cristo transformar a sua vida. E Jesus transformou tudo aquilo que precisava ser transformado na minha vida. Por fora eu continuo feinho, né? Andando de preto, curtindo rock and roll, né? Amém? Amém, né? Tá certo? Mas aqui dentro houve uma transformação, e é isso que importa. Por isso que o evangelho precisa ser pregado, porque a única coisa que pode transformar o ser humano é o evangelho. Nada pode transformar a não ser o evangelho. Se a tua vida está mal, benção, né? Você precisa do evangelho, meu irmão. Sem o evangelho, eu e você não somos nada. Ainda é aquilo que vem transformar a minha vida. Quando a minha vida está meio que indo, né, para a lama, eu me apego no evangelho, porque ele é a única coisa que me dá força para permanecer. Amém? Eu recebi um e-mail esses dias com um vídeo, um link de um vídeo de 20 minutos. Esse vídeo foi bem interessante, assim, a história. Ele é um curta, não sei se a maioria aqui já assistiu. Se você já assistiu, se finge que não assistiu, tá certo? É um curta chamado Círculo da Borboleta. É isso, né? Círculo da Mariposa. Não, é o Círculo da Borboleta. Quem já assistiu esse curta? Levante a mão. Vocês assistiram porque estavam no Renovo, né? Então tá, vão assistir de novo. Amém? Então eu vou passar esse vídeo e depois eu quero fazer uma reflexão em cima dele, ok? Então apague as luzes aí. O que esse curta me fez refletir, assim, muitas coisas, né? Não apenas uma questão em si. Mas eu fico pensando quanta gente bonita que eu conheço que se acha feio, né? Quanta gente com potencial que não enxerga o seu potencial. Quanta gente que não sei o que está acontecendo, né? Quanta gente vivendo um tipo de sono, não sei o que acontece, né? Esse cara, para quem não sabe, esse ator principal, ele é cristão. Tem vários vídeos dele no YouTube, depois se você quiser procurar, só você coloca lá o Círculo Borboleta, vai ter um monte de outros links lá, outros vídeos. Tem um testemunho dele, inclusive, acerca desse filme. Esse cara tem viajado o mundo inteiro, testemunhado acerca da sua fé. Um cara que, aos olhos humanos, teriam todas as razões para achar que Deus o odeia, que Deus, sei lá, não o ama por tê-lo criado da forma como o criou. Então eu fico pensando assim, quanta gente que eu conheço que tem pernas, tem mãos, tem tudo, e parece que a vida não tem sabor, não consegue fazer da sua vida uma existência fútil, banal, pequena, porque se olha no espelho e não consegue enxergar aquilo que Deus de fato enxerga. Aquilo que Deus enxerga. O papel daquele dono de circo ali é o papel de Deus na minha e na tua vida. Deus enxerga algo que a gente não enxerga. E você precisa descobrir aquilo que Deus enxerga em você. Todo o potencial que Ele enxerga na sua vida. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Quero que você pense um pouco sobre isso. O Senhor Jesus, nessa noite, está querendo dizer para você que Ele quer pegar toda essa sua história de tragédia, de dor, e transformar tudo isso. Toda essa derrota, toda essa luta, Ele quer transformar isso tudo em algo que, no fim da história, no fim de todas as coisas. E honra agora, nesse tempo agora, tudo isso de alguma forma. Glorifique o nome dele. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que se você sair daqui nessa noite, começando a se olhar no espelho com outros olhos, com os olhos da graça, com os olhos daquilo que Deus pode fazer na sua vida, em nome de Jesus, essa noite, neste lugar, não foi em vão a tua vinda. Saia deste lugar nessa noite, em nome de Jesus, dizendo para o Senhor Jesus: eis-me aqui, Senhor. Usa-me na minha pequenez, na minha insignificância. Usa-me nos meus traumas, nas minhas feridas. Usa-me na minha dor, Senhor. Usa-me conforme a tua graça me conceder para ser usado, Senhor. Senhor Jesus, eu quero colocar cada um que está aqui nessa noite em tuas mãos, Senhor. Cada um com a sua história, cada um com o seu espelho, cada um com a sua visão da vida, cada um, Deus, com a sua derrota. Eu quero colocar cada um aqui em tuas mãos, Senhor, e pedir nessa noite que o Senhor levante a todos que estão aqui, em nome de Jesus, Pai. Levante, Senhor. Levante, Deus. Levante. Transforme, Deus, cada um que está aqui nessa noite, Deus, em filhos e filhas da luz, que reflitam a tua glória, Deus. Que a nossa visão da vida mude, Deus. Que o nosso comportamento, Deus, que a nossa falta de gratidão cesse nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Use-nos para a tua glória, Deus. Eu quero te louvar, Deus, pelas pessoas que fizeram esse filme. Obrigado por cada ator que está ali, Deus. Que esse filme continue impactando as vidas que venham assisti-lo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou estar passando para vocês amanhã o link desse vídeo, para que vocês assistam novamente, quantas vezes vocês quiserem. Passem para outros contatos, pessoas que vocês conhecem. Ok? Em nome de Jesus. Amém? Fique de pé. Quero que você pegue seu irmão que está ao seu lado agora e você ore pela vida dele em nome de Jesus. Ore por ele, e daí está encerrado o nosso culto.